Eletrostática, porções multifacetadas do espectro sonoro. Um podcast de Ricardo Carvalho. Sejam então bem-vindos a mais um podcast de Eletrostática. O espaço onde continuamos a cruzar sons da mais diversa ordem, tendo como fio condutor a componente instrumental. Nesta emissão vamos revisitar nomes como o Labradford ou o Cul-de-Sac, apresentando ainda novos lançamentos, como os de Hanu ou Makin Fabrik. Sigam então em mais uma expedição de sons visuais. Thank you. Thank you. Huis é o novo lançamento de Machinefabrik, um projeto de Rutger Zuiderveld, holandês de Arnhem. Zuiderveld tem por hábito lançar de forma consecutiva edições limitadas, e quando digo limitadas falo de 50 ou 60 cópias de CDs de 3 polegadas. Nesta edição existem colaboradores como Peter Broderick, guitarrista ligado à Type Records, ou ainda o violoncelista Aaron Martin. O que é de salientar no trabalho de Zuiderveld é a sua capacidade de condensar, de forma coerente, um imenso conjunto de ideias em peças de duração relativamente curta, numa articulação sublime entre piano e cordas. Fiquemos então com Ruiz, álbum de Machinefabrik e Winterwacht. Worms in My Piano é o álbum de estreia do escandinavo Hanu, cujas esculturas sonoras nos remetem imediatamente para o universo de Colin, Stars of the Lead ou diversos nomes da editora Type Records. Apesar do seu percurso musical incluir uma banda de grindcore, o finlandês vai buscar inspiração à natureza, às suas paisagens, à luz. Nesta estreia discográfica, é possível sentir isso de forma imediata. Um disco a explorar então, aqui através de Uusi Aamo. Nesta edição de Eletrostática, viajamos através de Do Make Say Think, Cul-de-Sac, Godspeed You Black Emperor, Labradford, Ludovico Einaudi, Matt Elliott, Makin Fabric, John Cage, que aparece aqui de forma fugaz com The Seasons, Summer, mas mereceria um programa só a si dedicado, Loshil, Yellow Six e Hanu. Vamos terminar o percurso de hoje com Takagi Masakatsu. Até breve.